Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah. Olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Quando a primavera chega e se anuncia o fim do confinamento, é preciso arrumar as casas e que lhes entre livre o vento. Também a casa da achada precisava de arrumações, limpezas, sacos do lixo, vassouras e esfregões. E nesta dança e contradança, mais coisas soltas se encaixam. E nesta dança e contradança, mais coisas perdidas se acham. Frases achadas. A aerodinâmica do discurso e o percurso que enfia na cabeça do urso. Quem a São Bento sobe, sujeita-se a tempestades das policiais. São duas frases do Ângelo Teixeira, encontradas, por acaso, em arrumações do fim de semana passado, na Casa da Achada, escritas em sacos de papel, pela sua mão, com letras, linhas, cores garridas e com o humor que ele sabia tão bem usar. Frases achadas. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Olá, sejam bem-vindas às notícias da Achada na rádio. A Casa da Achada reabriu na segunda-feira, dia 5 de abril, e já é possível virem requisitar livros da Biblioteca Pública, visitar a exposição As Passadas Prolongadas noutros espaços ou conversar no quintal. Para já, o horário ainda é provisório. Podem vir às segundas, quintas e sextas, das 15 às 20, ou aos sábados e domingos, das 11 às 13. O Coro da Achada retomou também os ensaios, este na quarta-feira, dia 7 de abril. Podem juntar-se na próxima quarta-feira, às 9 da noite. A Casa da Achada está a preparar a edição do Diário Inédito de Mário Dionísio. O diário foi escrito intermitentemente entre 1950 e 1989. Mário Dionísio organizou-o em 5 volumes e chamou-lhe a certa altura Passageiro Clandestino. O primeiro volume é composto por um livro com o texto original do diário, escrito entre 1950 e 1957, e outro livro com as notas de Eduardo Dionísio. Podemos desde já avançar a data do lançamento para o dia 25 de abril, na Casa da Achada, ao ar livre, às 11 da manhã. Resta-me agradecer os cuidados técnicos da minha colega Audácia e despedir-me de vós até para a semana. Achada na rádio. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje, como é possível as casas, os objetos, as próprias flores mudarem com as pessoas que as habitam, as tocam, as olham? Por 18 ou 20 dias pude conhecer, com a Maria e a Eduarda, o que se pode chamar a doce e discreta alegria de viver. O silêncio paira sobre a casa, graciosamente cortado pela vida esfuziante da Eduarda. Deixamo-la viver e crescer entregue a si mesma, sob um controle atento, sim, mas sem que ele lhe insufle o hálito tempestado do adulto, muito sorridente e lisonjeador, mas tirano e odioso. As janelas estão abertas porque até o calor abrandou. Já chegámos mesmo a ter a surpresa de uma trovoada longínqua. Nesse dia e no outro, uma chuvinha miúda, simpática, trouxe uma nota de variedade a estes longos minutos sempre iguais. Ficámos a ver a chuva, alegremente, a vê-la entrar, pouco a pouco, pelos quartos dentro, com um cheiro a terra molhada que traz uns ares de outono saborosos. Como passam os dias? De manhã pinto, despreocupadamente, com aquele prazer intenso que dá pintar quando se não trabalha apressadamente para uma exposição, mas nos deixamos ir, saborosamente, atrás dos pincéis, encontrando. Encontrando coisas que inesperadamente nascem e por onde um e outro sentimento, afinal, começa a tomar voz, a ocupar lugar à nossa volta e em nós mesmos, com a naturalidade espantosa de sempre ter existido. Escrevo pouco, uma espécie de conto, nestas férias todas. Leio muito. A Maria está agarrada a Os Anos, de Virginia Woolf. Direi que a noite é o melhor momento do dia? Depois de jantar, a Eduarda vai deitar-se. Chega à porta do terraço e diz sempre: adeus, lua, até amanhã à noite. Eu fico com a Maria a ler pelo silêncio dentro da noite. A brisa entra pela janela escancarada e com ela borboletas que se atiram ao candeeiro. Penso que seria capaz de me aguentar nesta terrinha trabalhando o inverno inteiro. Nasceria então o meu romance e iria até ao fim. Mas de repente, elas chegam. Uma é precisamente a imagem que a infância me criou da bruxa. Pequenina e magra, azeda, de nariz adunco, todo o rosto preguiado como uma castanha pilada e a boca inesquecível, sempre com os cantos bem puxados para baixo numa expressão permanente de maldade indisfarçável. Vê muito pouco, mas os olhos não param, sempre à procura, sempre desconfiada, metendo-se em tudo, lembrando de vez em quando que a casa é dela, que está em sua casa, a outra é pior. Imagine-se um quadro dos horríveis de Picasso, de que por uma operação impossível se tivesse extraído toda a beleza plástica. Uma congestão torceu-lhe o rosto há muitos anos, a boca torta, os olhos de tamanho irregular, sendo sempre a última a falar, medíocre, zaragateira, não deixando passar uma frase, um projeto, a mais teórica das conversas, a mais erudita das alusões, sem intervir, ela que é pouco mais que analfabeta. As janelas voltam a fechar-se por causa das moscas e das correntes de ar. Volta a ouvir-se à mesa o furioso, o dominador, o insuportável sorver da sopa. Na minha frente, a imagem da bruxa mete o peixe à boca e tira de lá as espinhas, com os dedos trêmulos, numa tremura de gozo revoltante. São o clima dominante, a palavra de ordem. A Maria deixa de ler e tem de voltar a mergulhar nas conversas infindáveis e barulhentas em que elas estragam os dias delas e os dos outros, os namoros e os casamentos na vizinhança, a roupa de baixo e de cima de todas as pessoas conhecidas e desconhecidas de Messines de Faro de Lisboa. A educação da Eduarda atrasa-se meses em cada hora de contacto. Eu fujo e passo a viver sozinho sob esta baba de estupidez e suficiência que envolve a casa. Cá está o borrador onde tenho pintado em silêncio, ao lado da Maria, que lê ou trabalha na camisola da Eduarda, onde calmamente falamos sobre livros, sobre os amigos, sobre o lado da vida. Cá está ele, novamente, atravancado de mulheres gastando as horas preciosas do dia na maledicência provinciana. Uma maledicência que é apenas mediocridade presunçosa, intolerante, invejas acumuladas, ofensa à própria vida. À noite, estas velhas inconcebíveis beijucarão a Eduarda, banhá-la-ão do seu hálito solteirão a pretexto da despedida, quando a não fazem recitar as suas poesias, as suas cançõezinhas tão frescas, aprendidas na école, o seu repertório todo em francês, de que não percebem uma palavra, mas que lhes dá gozo a ouvir e sobre as quais, evidentemente, não se coíbem de dar opinião. Pensar que a Eduarda se habitua a considerar família uma miséria destas. Como esta casa, estas toscas e belas cadeiras feitas à faca por um camponês qualquer, estas viçosas sardinheiras que estou vendo pela porta entreaberta, estes pratos, estes copos, realmente belos pela cor e pela matéria, lentamente se transformam em instrumentos de tortura. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. La vie, c'est une vieille paume, et quand c'est la sienne, on y tient. Pardi, y'a que ça qui compte. Dis la vie, t'es mal foutu, t'as l'air d'une fille perdue. T'es fagoté comme une sans foi ni loi, qui croit en Dieu c'est quoi, et qui se fout de tout d'ailleurs, mais pas des coups au cœur. Le cœur, c'est une vieille peau, une peau de tambour, ta ratata. Ma sœur, c'est lui qui compte. Dis le cœur, t'es mal planqué, je m'en fous, je suis pas gaucher. Tu comptes les coups pour finir où, pam pam, dans un placard peinard, où y a pas de balles, les balles, les trains, mais pas d'argent. L'argent, c'est une vieille peau, une peau de chagrin qui fait ding ding. Tiens, tiens, on fait ses comptes. Dis l'argent, t'es rien nickel dans ton papier ficelle. Quand t'es pas là, nous on est là, copain. Sans argent, l'on n'est rien, mais rien du tout, c'est tout. T'as bien le bonjour de l'amour. L'amour, c'est une vieille peau, une peau de vison ou bien Tintin. L'amour, ça fait des comptes. Dis l'amour, t'es tout ou rien, mais quand t'es tout, c'est fou. Et quand t'es rien, alors t'es rien du tout. Faut mettre les bouts sur tout, y'a qu'à s'en foutre, mon petit. Car moi j'ai toute la vie, la vie. Une foutue peau, mais comme c'est la mienne, moi j'y tiens. Pardi, pour moi ça compte. Dis la vie, sois bien foutu, et l'air d'une môme cossue. Mais ton beau poule, des fois qu'on tourne la boule, à celui qui compte les coups, et qui que quoi d'en tout. D'ailleurs nous on s'en fout, on vit. Receitas Achadas, do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Hoje experimentamos a massa para tartes não doces. Ingredientes: 200 gramas de farinha, 125 gramas de margarina, uma gema, uma pitada de sal, 2 a 3 colheres de sopa de água fria ou morna. Fazer a massa com uma meia hora de antecedência para a deixar repousar. Põe-se a farinha em monte e no meio faz-se um buraco onde se deita a gema, a manteiga amolecida, o sal, as 2 colheres de água fria ou morna. Amassa-se com os dedos. Antes de a farinha ser toda absorvida, junta-se a 1/3 colher de água fria. Faz-se uma bola e põe-se a descansar em lugar fresco. Passada uma meia hora, estende-se com um rolo e forra-se a torteira e pica-se a massa com um garfo. Põe-se no forno e não se deixa cozer completamente. Enche-se com qualquer recheio e torna-se a pôr no forno para acabar de cozer. Receitas Achadas, do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Achada na Rádio, o prazer da escuta. O que aconteceu hoje? Hoje. 9 de abril de 1942. Nasce Adriano Correia de Oliveira. Adriano Correia de Oliveira é uma das vozes que mais profundamente marcaram a música popular e a poesia portuguesa contemporânea. A sua abordagem à música e à poesia começou desde os anos da faculdade em Coimbra, no curso de Direito. Aqui participou ativamente em muitas atividades culturais e até desportivas. Em conjunto com José Afonso, António Portugal, António Goês, Durval Moreirinha, José Niza, entre outros, deu início a um grupo de intérpretes que procurava aliar a tradição musical popular e a poesia portuguesa ao movimento de contestação estudantil ao regime fascista vigente, dando origem à canção de protesto, que conheceu um extraordinário desenvolvimento nos últimos anos da década de 60. A propósito da sua música emblemática Trova do Tempo que Passa, com letra de Manuel Alegre e música de Antônio Portugal, essa música foi estreada numa festa de recepção ao caloiro na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria. E contas que a sala estava repleta e Adriano teve que repetir a música 6 vezes e que mais tarde os estudantes saíram para a rua a cantá-la em coro. Rapidamente a música se tornou um hino do movimento estudantil. Militante do PCP desde 1960, já antes do 25 de abril, Adriano Correia de Oliveira cantou e atuou em salas um pouco por todo o país, tendo ficado para a história o seu espetáculo no Coliseu dos Recreios, na companhia de Zeca Afonso e de muitos outros, em 29 de março de 74, no primeiro encontro da canção portuguesa. Evento lembrado também pela presença no público do Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço, que aqui escolheram Grândola Vila Morena como senha para o levantamento do 25 de abril. Após a Revolução, integrou as campanhas de dinamização cultural do MFA, cantou em comícios de várias organizações, associações, participou na criação do CAC, do Coletivo da Ação Cultural, e da cooperativa Cantar Albril. O seu valor foi reconhecido até no estrangeiro, quando, em 1975, foi eleito artista do ano pela revista inglesa Music Week. Nos deixou muito cedo. Cedo demais, no dia 16 de outubro de 1982. Meu pensamento partiu no vento, podem prendê-lo, matá-lo não. Meu pensamento quebrou amarras, partiu no vento, deixa guitarras. Meu pensamento por onde passa, estátua de vento em cada praça. Meu pensamento partiu no vento, podem prendê-lo, matá-lo não. Foi à conquista do novo mundo, foi vagabundo, contrabandista, foi marinheiro, maltês ganhão, foi prisioneiro, mas servo não. Meu pensamento partiu no vento, podem prendê-lo, matá-lo não. E os reis mandaram fazer muralhas, tecer as malhas de negras leis. Homens morreram, chamas ao vento, por ti morreram, meu pensamento. Respostas, elas mesmo perguntando. Mário Dionísio foi, entre 1975 e 1976, diretor de programas da RTP, cargo que acabou por abandonar, confrontado com a dificuldade de, nas suas próprias palavras, transformar aquela arma terrível que a TV é num órgão de cultura. Da coleção de textos de Mário Dionísio, reunidos em Entre Palavras e Cores, fomos buscar um artigo publicado no semanário Jornal, em setembro de 1977. Nele, Mário Dionísio fala do projeto de uma série sobre a história da cultura sob o fascismo, projeto esse que, apesar de terminado, não chegou a ver a luz do dia. Será indiferente que os portugueses, sobretudo os mais jovens, conheçam o que se passou no domínio do pensamento, da educação, da literatura, da arte, durante os 48 anos de fascismo, e que alguma coisa fará compreender do que se está passando em Portugal? A acreditar em certos escritos e declarações de alguns homens públicos, dir-se-ia que nunca houve fascismo na pátria dos brandos costumes. Seria diabólica invenção dos que contrariam a feliz reconciliação de todos os portugueses e a boa harmonia da família lusitana. Ou que se limitou ele à esfera circunscritamente política, com as perseguições, as prisões e as torturas, essas ao menos impossíveis de negar, embora se torne difícil descobrir quem as terá realizado. Os professores expulsos das suas cátedras, outros impedidos de lecionar mesmo em escolas particulares. A destruição de institutos de investigação, grandes intelectuais forçados ao exílio, os jornais e livros proibidos, as conferências interrompidas com selváticas sessões de pancadaria aos gritos de Viva a Pátria, as escolas do magistério longamente encerradas, associações culturais suprimidas, as exposições de pintura assaltadas por ministros em pessoa, a ilegalização da Sociedade Portuguesa de Escritores, simultaneamente devastada por malandrins que destruíram até as mesas e as cadeiras, com insistentes reportagens na TV, na rádio e na imprensa num clima de mata que é escritor, todo o obscurantismo superiormente orientado e a luta persistente contra ele, tudo isso se vai apagando sob o pó do esquecimento. Achada na rádio. Música à flor da pele. The twisted mouth. scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto, meu é grito voz e o meu grito canto, e o meu canto, canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Durante o confinamento de março de 2020, pedimos às pessoas para nos gravarem a leitura de um poema de Mário Dionísio. Ora, o nosso amigo Bertrand Romero Sala, para além de nos enviar uma leitura, resolveu também fazer uma tradução do poema para catalão. Vamos assim ouvir, primeiro em português e depois em catalão, o poema 15 do livro Terceira Idade, publicado em 1982. Quando as palavras abrem canais de transparência entre as ilhas fechadas de azedume, o desespero da nossa solidão. Uma alegria sempre nova escancar as portas todas para o sol. E eu volto logo inteiro, consigo impaciência para onde jurei mil vezes nunca mais voltar. Deslumbra-se o coração, aberto em girassol. É como respirar. Quando as paraules obrem canals de transparência entre as ilhas tancadas de agro o desespero de la nostra solitud. Una alegria sempre nova obre de bat a bat les portes cap al sol. I presto, jo torno amb seva impaciència cap on mil voltes juri mai més tornar. S'enlluerna el cor. Obert en girassol. És com respirar. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Achando agulha em palheiro. Em tempos idos, a Associação Abril em Maio editou o glossário da abrangência ao Zunzum. Está à venda na Casa da Achada e inclui palavras como, por exemplo, workshop. Dada a crescente irradiação da língua inglesa, que veio substituir o francês nas suas pretensões ao idioma universal, o vocábulo oficina, que passara a atelier, termo menos socialmente marcado pelo espectro do trabalho braçal, embora tanto remetesse para o local de labuta do pintor como para o da costureira, é agora suplantado no mercado das palavras por workshop. Observe-se que workshop aproxima a noção de trabalho da noção de venda, o que reflete com superior justeza um determinado estado de sociedade. O termo workshop designa, as mais das vezes, um minicurso em que se é suposto aprender rudimentos de um saber, uma arte ou um ofício, através de um fazer em pequena escala. Um workshop é, em regra, CCC, caro, curto e cool. Não se pode pedir a quem paga que pague para aprender alguma coisa. Ver também arte, cultura, escola, ensino. achando agulha em palheiro. Bem-vindas ao serviço automático de resumo do episódio anterior de O Folhetim, um quarto de hotel. Para ouvir o resumo do episódio anterior, prima 1. Para saltar o resumo do episódio anterior, prima 1. A opção escolhida foi opção 1. Ouvir o resumo do episódio anterior. Resumo do episódio anterior. A polícia chegou, prendeu toda a gente, inclusive a amiga, quase amiga, Jacinta, da Diolinda. A Diolinda ficou sozinha novamente. Para ouvir o próximo episódio, prima 1. Opção escolhida 1. Ouvir o novo episódio de O Folhetim, um quarto de hotel. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. 2/3, 2/8. Um quarto. Um quarto de hotel. Comecei a sair para dar pequenas voltas. Estou farta de estar aqui sozinha. Há uma paisagem contraditória aqui à volta. Há prédios em construção que não estão a ser construídos, com placas que dizem Casilhas South Bay. South Bay, assim, em inglês. Pergunto-me se em São Francisco escreverão nas placas São Francisco Margem Sul, assim em português, só para dar um toque exótico. É possível? Descobri um sítio que se chama Olho de Boi. Ninguém me soube explicar porque é que se chama assim. É um longo cais que vai da estação dos Castilheiros até não sei onde, até muito à frente. E há prédios abandonados ao pé do rio, projetos de hotéis, gente que vende droga, gente que faz yoga, um pequeno espaço verde, cães, uma senhora que dá de comer aos gatos e jovens que escondem em garrafas de cervejas nos casacos e dão pequenos golos disfarçados. É um lugar interessante. Já me disseram que será tudo destruído para fazer bares noturnos, discotecas, hotéis com vista rio. É uma pena. Quer dizer, se os hotéis fossem como o meu, é que seria bom. Hotéis cheios de pessoas que precisam de casa. Era bom. Bom, de qualquer forma ainda há pessoas que moram ali. Vias estender a roupa e dizer-me adeus das janelas. Quando voltei, já estava cansada de tanto caminhar. Vi uma mancha roxa ao pé da porta do hotel, do meu hotel, a minha nova, imensa e silenciosa casa. Aproximei-me e dei-me conta que era uma pessoa. Uma jovem, com o cabelo roxo e uma maquilhagem bem carregada. Uma punk, talvez, ou correspondente moderno dos punks, né, de hoje, não sei como se chama, que eu já não leio os jornais. Ei, o que é que estás a fazer aqui? Isto é um squat, não é? Um quê? Uma ocupação. Ouvi dizer que havia aqui uma ocupação. Onde é que ouviste dizer isso? No telemóvel. Tenho uma app que sabe destas coisas. Numa app? Sim, dessas ilegais, sabes? Não sei. Olha, tenho aqui as minhas cenas. Vou dormir aqui esta noite, está bem? Acabei de fugir de casa. E os teus pais sabem? Não. Oh, mas porquê que tens tantas tatuagens? Não tens um caderninho para escrever as coisas? Não, não tenho. Mas porquê que fugiste? Porque estou farta de depender dos outros. Aquela casa é uma prisão. Isto é insuportável. Mas isto o quê? Isto de saber que há um mundo lá fora. Há cidades que querem ser vividas. Há ali todo o mundo que quer ser descoberto. Há pessoas que estão à minha espera, há aventuras. Há lutas que precisam de ser lutadas, sabes? Eu já não caibo aqui, só que com 15 anos não me deixam ir a lado nenhum. Sabias que nem sequer posso sair do país sem um adulto? É horrível. Então, olha, vou passar aqui só um tempo. para pensar melhor no que quero. Pode ser, em quarto dormes. Posso dormir nele contigo. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto. Um quarto de hotel. La conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar, la cumbiera intelectual. Me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada. Y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Couturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era re tortillera. No la puedo olvidar. Jarmusch, Küstow, Cocteau, Artaud, Magui, Maran, Twaila, Tharp, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare. Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que seas más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarita, cumbiarita intelectual. Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy. Cumbiarita, cumbiarita intelectual. Mamacita, Shakespeare, William. Achada na rádio. Música à flor da pele. Em setembro de 2020, A Casa da Achada inaugurou a exposição As Passadas Prolongadas Noutros Espaços. Uma exposição em que pintores convidados partiram de poemas de Mário Dionísio, poemas de resistência e luta, para fazerem os seus quadros. Viajar na poesia, através do olhar desses pintores, era o desafio para quem nos visitasse. Entretanto, a pandemia e os seus confinamentos foram-nos diminuindo o horário e fechando as portas. Nesta altura, em que a exposição está vedada aos olhos públicos... Entretanto, no louco zigue-zaguear das medidas de confinamento e desconfinamento, a Casa da Achada reabriu as suas portas no passado dia 5 de abril e esta exposição está de novo patente ao público. Se se quiser apanhar toda a beleza da exposição, nada dispensa uma visita com olhos próprios. No entanto, talvez esta rubrica, onde Lena Bragança Gil lê os poemas de Mário Dionísio que deram origem às 12 obras originais expostas, e eu leio os textos que essas obras suscitaram na cabeça de Regina Guimarães, talvez esta rubrica, dizia, faça crescer água na boca, coisa complicada em termos de máscaras, mas solucionável com uma ida à Casa da Achada nos seguintes horários. Segundas, quintas e sextas, das 15 às 20. Sábados e domingos, das 11 às 13. Serenamente lança ao ar o meu lamento, com os olhos pisados, como quem mostra a dor injusta aos quatro ventos, com a voz magoada e os braços abertos. Mas quem o ouve? Quem? Humanamente leva às casas meu lamento, com os lábios tremendo e a voz transformada, como quem bate à força todo o dia a grandes portas fechadas, e não o ouve ninguém. Raivosamente, então, atiro o meu lamento como pedras, atiro o meu lamento como pedras, como pedras, como pedras, com os olhos enxutos e gritando em coro, com os olhos enxutos e gritando em coro, para que o ouça alguém. José Smith Vargas pegou neste poema e criou um tríptico de tinta da China e lápis de cor sobre papel, a que chamou Lamento Beaufort 1, 2 e 3, e acerca do qual Regina Guimarães escreveu o seguinte. Partindo do poema Lamento na Hora Incerta, José Smith Vargas chega a uma espécie de bizarro cartoon de caráter algo deceptivo, como aliás é próprio dos melhores exemplos dessa forma específica de expressão, em que uma figura central, o sujeito da lamentação proporcionalmente gigantesco, evolui, ao nível da sua atuação, de uma atitude serena para uma atitude raivosa, passando por uma atitude humana, e de um lançamento ao ar para um lançamento como pedras, passando uma visitação de casas. Leva às casas meu lamento. Os três quadros que constituem o trabalho de José Smith Vargas são encimados por uma espécie de folha de calendário na qual estão consignadas as seguintes informações. O grau de força investido, 1, 6, 12, a velocidade, especificações elegíveis, e três representações simbólicas ou icónicas, dois círculos concêntricos, um garfo com dentes inclinado, um triângulo negro seguido de um segmento do garfo anteriormente expresso. O estilo de José Smith Vargas é suficientemente livre para traduzir a instabilidade do sujeito, magoado, mas de peito aberto, e abrupto para não edulcorar uma situação em que o sujeito se move. José Smith Vargas tem plena consciência de que um lamento é tanto menos representável quanto ele ocorre em hora incerta, e quanto o seu conteúdo se resume à pura forma e a sua forma se resume ao tom e à postura de quem o profere. Opta, pois, por uma abordagem que privilegia a sintetização e a expressividade. A maneira serena do primeiro andamento é visualizada por uma posição de quietude e contemplação. A maneira humana do segundo momento é visualizada pela pose do transtorno e do desespero. A maneira raivosa do terceiro tempo é visualizada pelos gestos típicos de quem, por estar desvairado, cresce em brutalidade e aptidão a superar as adversidades. O lamento torna-se lançamento de pedras e é entoado de olhos enxutos. Com os olhos enxutos e gritando em coro. O poema de Mário Dionísio tem, no seu remate, algo de muito poderoso. Sem explicação racional, o sujeito singular primeira pessoa do lamento torna-se coro. Esse milagre sem intervenção divina compensa, até certo ponto, o facto de que o lamento não chega a tocar os seus putativos destinatários a despeito da insistência do seu sujeito poético. O artista consegue plasmar na representação da figura desenfreada e desnorteada um elemento de dilaceração e de desarticulação que lembra o abismo azul de Amadeu. Quase se ouve ali ecoar o lamento, insano mas sensato, que pretende cair como chuva de pedras no lugar onde o nosso afeto se torna inteligência. Para que o ouça alguém. Serenamente lanço ao ar o meu lamento, com os olhos pisados, como quem mostra dor, injusta aos quatro ventos, com a voz magoada e os braços abertos, como quem mostra dor, injusta aos quatro ventos, serenamente lanço. Tremer, dias, portas, voz, lamento, bater, lavar, portas, lábios, transformação. Como quem mata a força corrupia, além das portas fechadas, com os olhos enxutos, gritando em coro, com os olhos enxutos, como quem mata a força corrupia, há grandes portas fechadas, com pedras, raivas. Atiro o meu lamento como pedras. Uma negra, levo as casas, meu lamento como pedras. Com os braços tremendo e a voz transformada, como pedra. Com os olhos enxutos, gritando em coro. Com os olhos enxutos, gritando em coro. Paleta e o mundo. Leituras do ensaio A Paleta e o Mundo, publicado pela primeira vez entre 1955 e 1962, usando as palavras do seu autor Mário Dionísio. A pintura moderna é obra de loucos? A pintura moderna é a verdadeira e única pintura? É um progresso? É a decadência extrema? É um logro? A Paleta e o Mundo quereria ser uma longa conversa com aquelas tantas pessoas que, vendo na pintura moderna qualquer coisa de chocante cujo porquê se lhes escapa, achariam contudo indigno injuriá-la sem terem feito algum esforço para entendê-la. Com aquelas certamente tantas pessoas que, querendo formular também a sua hipótese, ao menos para uso próprio, sobre os destinos da pintura, seriam incapazes de fazê-lo sem se informarem primeiro do que isso é. paleta e o mundo. O escritor Jean Lourçat insiste em que, se é evidente que voltou o tempo em que se pensa mais no canto do que nas buscas de sintaxe, não é menos essencial lembrar-nos de que o próprio canto é feito de carne e de uma certa textura de gritos, e estes de um timbre bem definido. A realidade existe tomando forma. Ninguém conceberá um elemento natural, uma flor, uma árvore, uma nuvem, ou um elemento artificial, um quadro, uma máscara, um soneto, abstraindo da forma porque existem, que os torna concretos. Conceber um conteúdo sem forma, ou independente da forma porque existe, é pelo menos tão absurdo como conceber uma forma sem conteúdo. Schlosser pensa que só em vão se pretenderia estabelecer em música qualquer distinção entre o que se exprime e a sua expressão, entre o qualquer coisa manifestado e a linguagem que o manifesta. À pergunta, que tenho a dizer? O compositor só pode responder, tenho a dizer o que digo, música, o que significa constituir formas sonoras. E é o que Fernando Lopes Graça também exprime por estas palavras. O espírito ou o fundo, em qualquer obra musical, está intimamente ligado à sua matéria, à sua forma. O espírito da obra musical não é uma categoria em si e é inapreensível a priori. Só se manifesta através da forma. E é, por assim dizer, a própria matéria em ato. Por isso falham quase sempre as tentativas para apreender a mensagem musical em termos puramente retóricos, comentários ou exegeses literárias, sem se tomar em conta a realidade imediata, a substancialidade da própria matéria musical e o seu fenomenalismo. E é também o que leva Matisse a afirmar: não posso distinguir entre o sentimento que tenho da vida e a maneira por que a traduzo. Seria com efeito muito precipitado deduzir do inegável primado do conteúdo uma ilusória separação, uma quase incompatibilidade, apenas disfarçada por uma fortuita situação de compromisso entre o conteúdo e a forma. É extremamente perigoso, quer para a criação, quer para a compreensão de uma obra de arte, partir do conteúdo, tentando ignorar o significado e os problemas da forma. Ou, já que tal é rigorosamente impossível, considerando-os apenas num plano decididamente secundário. Conteúdo e forma são rigorosamente indissociáveis. A paleta e o mundo. Achada na rádio. Na rádio. Duas canções ao espelho. Titine e Zorba. Hoje pomos ao espelho, frente a frente, duas das mais famosas canções para dançar da história do cinema. A música e o cinema têm também uma longa e feliz história comum. Canções compostas propositadamente para o cinema, ou pescadas no imenso espólio popular e erudito da música de todos os tempos, fizeram o seu caminho para o êxito às costas da popularidade dos filmes que ilustraram. A primeira de que falamos hoje é Titine, uma canção do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, de 1936. É a canção que Charlot canta quando consegue um emprego como animador num restaurante onde há música ao vivo. Charlot escreve num punho da camisa a letra da canção, para não se esquecer, mas o punho salta quando a música arranca e ele começa a dançar. Vê-se obrigado a improvisar e mimar uma letra inventada, nonsense, de sabor franco-italiano, que faz furor entre os comensais. Chaplin foi compositor de grande parte da música dos seus filmes, mas esse não é o caso de Titine. Esta canção existia já, fora criada em 1917 por Léo Daniderf, com letra de Marcel Berthal, Louis Maubon e Henri Lemonnier. O título original é Je cherche après Titine. Há várias recriações conhecidas, de Yves Montand e Jacques Brel, por exemplo. Mas vamos ouvir a versão de Chaplin nos tempos modernos, que tem também a curiosidade de ser o momento em que Charlot diz as suas primeiras palavras no cinema. Tu sei d'ore, je ne trace que fore, je ne trace si t'avore, je la tue la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spaghetto, je la tue la ti la tua. Signora Pilassina, voulez-vous la taximite? Le zionta sous la cita. Tula, tula, tula, wa. Samontia si la mora, la sontia socrevora. La zonche comme ça, j'ai la peau de sa fille à toi. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop sa vite. Je la tasse à ville à toi. C'est mon très seul centre, tu vas seul l'autre ventre. Les anches si qu'attente. Do outro lado do espelho, vemos uma canção de Mikis Theodorakis, que é dançada por Alan Bates e Anthony Quinn no final do filme Zorba, o Grego, de Michael Kakoyannis. Filme inspirado num famoso romance de Nikos Kazantzakis, de 1946. Esta canção, que parte de duas canções populares tradicionais da ilha de Creta, fora originalmente composta por Theodorakis em 63 para um espetáculo teatral. Quando o filme estreia, em 64, o êxito internacional da música é imediato. Zorba torna-se rapidamente uma canção conhecida e dançada em todo o mundo, até hoje. Em 1967, a ditadura militar vai proibir a música de Theodorakis e mantê-lo 3 anos sob prisão. A versão que vamos ouvir, gravada em 1971, com letra do poeta Vangelis Gufas, é a de Melina Mercouri, grande atriz, uma voz inesquecível ao serviço da liberdade. Zorba, to bi kroz trati rinocchieri, κλαίει η νύχτα κι η βροχή, πέφτει αγιάζει στην ψυχή, νύχτα και βροχή. Ζόλοβα, κόμπο η καρδιά, ζόλοβα, βέρα στα κλαδιά, χτύπα αμόνια και σφύρια, κλαίω για παρηγοριά, αχ για παρηγοριά. Μικρό περπάτα στα χείλη, χάθηκαν και πάνε οι φίλοι, δίχως λάθη το καντήλι. Μικρό περπάτα στα χείλη, ο σέντας με καίει με λιώνει, πάει να αρχίσει δε σταριώνει, στο σταυρό και μας σταυρώνει. Ο σέντας με καίει με λιώνει, άνοιξη και καλοκαίρι, αύριο μαύρο περιστέρι, τι θα πάρει, τι θα φέρει, άνοιξη και καλοκαίρι. Κύριε μύρισε τη μάρη, γιώμησε το νιό φεγγάρι, λαβωμένο παλικάρι. Πήρε μύρισε τη μάρη και βροχή. Ouvimos duas canções ao espelho por João Rodrigues. Achada na rádio, música à flor da pele. Com três palavrinhas apenas. A semana passada desafiámo-vos a escrever um pequeno texto ou criar um pequeno áudio com as palavras peixes, chão e chora. Hoje vamos ouvir as respostas que recebemos. Os textos que nos foram enviados apenas por escrito, que foram vários, serão lidos pelos especializados locutores Achada na rádio. E vamos então ouvir as criações com as palavras peixes, chão e chora, por esta ordem de autores: Clara Buleu, Antonino Solmer, Regina Guimarães, Adão Contreiras, Margarida Rodrigues, Udini Project, Rubino Oliveira, Ana Queijo, Lena Bragança Gil. O nativo de peixes que se cuida esta semana, senão pode dar com o nariz no chão. E depois chora. A Apanhei do chão os feixes, assim como quem chora. Chorei pela casa fora, até nascerem peixes. Eu, o, u, u, n, e, n, e. An, u, ai, on, e, a. A, a, e, o, i. O, i, e, u, o. On, u. Tirando isso, cúmulo das coincidências, estava eu a escrever um poema mais extenso e eis que lá pelo meio, agora que o peixe chora, o pássaro ri do chão. Ei, u, e, o, oi, e, on, ia, e, i, e, a, i, e. Chão que não dá uvas, mares que não dão peixes, é como viver em águas turvas. Chora, chora, mas não te queixes. Há peixes num chão sem água. No chão que chora, há peixes. Num chão agora com água. Se o céu não chora, se o céu não chora, os peixes ficam sem chão. Se o céu não chora, se o céu não chora, os peixes ficam sem chão. Os peixes brincam no poço. E agora o menino chora. Chora, menino, chora, que a mamã compra agora. O pregão ouvia-se ao longe. A voz da mulher dos doces sobressaía no meio de toda aquela confusão. E resultou. O menino chorou e a mãe comprou-lhe um cartucho cheio de peixes coloridos e doces. Mas depois o menino tropeçou e os peixes caíram ao chão. Os peixes nadam tristemente por entre aquele mar de tantas lágrimas vertidas pelo homem solitário, que chora copiosamente pelo seu chão que lhe foge debaixo dos pés, depois de uma avalanche de palavras sem sentido. O pobre estava a ver as notícias do dia na televisão. E vamos agora ouvir o tal texto misterioso de onde saltaram estas palavras. Peixes, chão e chora. É um poema de Cecília Meireles, que tem o título Pescaria, e vai ser lido pelo Nuno Moura. Cesto de peixes no chão, cheio de peixes o mar, cheiro de peixe pelo ar, e peixes no chão. Chora a espuma pela areia, na maré cheia. As mãos do mar vêm e vão, as mãos do mar pela areia onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão, não chegarão aos peixes do chão. Por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Com três palavrinhas apenas. Esta semana, o desafio é enviarem-nos um pequeno áudio com as palavras bule, chávena, transparente. Três palavras que saltaram de um misterioso poema que depois revelaremos. Enviem-nos os vossos áudios ou textos para o e-mail centromariodionisio@gmail.com, no máximo até dia 13 de abril. Devem ser pequeninos e, relembrando, devem ter estas três palavrinhas: bule, chávena e transparente. Até para a semana! com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! Vou-te mandar um poema de Fakido vers Anouri. Estou a ler, comme ça, simplement, dans le silence de la poésie. Não tenho papel, mas que gosto de papel. Copiar daqui um poema de Mario Dumas, comme les copieurs avant. E je le redécouvre. Je reprendrai le Fakido, et là, il est tard. Sim, na noite, tinha gravado Rua dos Remédios, todo um poema de Mario Dumas. Isto para a rádio seria uma bela história. Ça é rádio achada, é rádio achada. Ben, voilà, voilà. Ça me fait du bien, ça fait du bien. Le feu qui dort, le numéro 1, voilà. Le feu qui dort est éveillé. Un peu de silence de la pièce, si besoin, pour ton montage. J'accours et je m'écarte. J'accuse. Et je pardonne, je pars et je reviens. L'air grave, je sermonne ceux qui font ce que je fais. Les mains vides et le cœur plein, je cherche des raisons déraisonnées. Je brouille les cartes. Tête de fou ne blanchit pas. Achada na rádio. Na rádio. Achada na rádio. Na rádio. E agora, música achada na casa da achada. Música achada na casa da achada. Encontramos na casa da achada um CD chamado Negro em Chão de Sangue Verde, de Inês Nogueira e Carlos Zíngaro. É a gravação ao vivo no Teatro Maria Matos, realizada em 22 de Fevereiro de 2011, um espetáculo integrado no ciclo de Palavras Desencarnadas da Associação Granular, uma associação dedicada à música contemporânea e à música improvisada, em particular. Um espetáculo, portanto, a partir da poesia de Mário Dionísio, concebido por Inês Nogueira, que é também a voz principal deste espetáculo, com música de Carlos Zíngaro, no violino, no processamento áudio e na composição original. Ouçamos um pequeno excerto desse disco, em que o poema que serve de base à composição e à improvisação de Inês Nogueira e Carlos Zíngaro é Arte Poética, de Mário Dionísio. Já vimos lilás. O loiro da tabacaria. Um maço de banho. Uma caixa de fósforos. O espaço. E o mar. A poesia está na boca. Braços negros. Carvão. Minuto. Trabalho. Jantar. Minuto. Tudo quanto vive. Em todo o movimento. Nas rodas do comboio. O caminho. Terras sempre mais longe. Na vida. Nas artérias. Nos ascensores. Na vista de automóveis. Nas máquinas da fábrica. Nos operários da fábrica. No fundo da fábrica. No grito. Pois é, tá vendo? A poesia está na vida, nas artérias. Imensas, cheias de gente em todos os sentidos, nos ascensores constantes, na vista de automóveis, rápidos, todos os feitios e todas as cores. Pulmões. Tudo quanto vive. Tudo quanto vive. Em todo o movimento. Nas rodas do comboio, a caminho. De terras sempre mais longe. Na angústia da vida. Nos olhos abertos para amanhã. Na luta dos homens. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Passados meses, se não anos, sem descobrir o mistério da origem dos sons que aqui se ouvem ao pé de casa, problema que partilhámos nos últimos treinos para o ouvido de Tísico, de repente, há dois dias, ficou resolvida a intriga. Apesar do nosso apelo desesperado, não foi nenhum ouvinte a esclarecer o caso. Foi sim a dupla da investigação do paranormal que voltou ao terreno. Lá estavam aqueles apitos. Chegados junto ao muro do terreno de onde vêm, verificámos que esta noite nada de lesmas. Mais uma vez, quedámos intrigados a olhar para as couves a crescer e sem perceber de onde viriam aqueles sons. Até que o meu colega, munido do seu espírito científico ou empírico, bem como do seu telemóvel de antepenúltima geração, resolveu deitar-se na estrada e espreitar para dentro de um dos buracos que tem o muro do terreno por onde deveriam escoar águas. O muro tem vários buracos desses. E é verdade que o som parecia ser mais intenso ao pé deles. Ora, deitou-se, espreitou, fechou um olho para ver melhor e disse-me: é um sapo. Oh, um sapo. A sério, está ali um sapo? Um sapo? Dentro do buraco? Estás a gozar. Espreitei, incrédula, mas com a luz do telemóvel a iluminar o interior do buraco, o que vi? Um papo de sapo a inchar e desinchar, como os papos dos sapos fazem. Chegados a casa, fomos então investigar na internet e descobrimos o mistério. De facto, há inúmeros sapos diferentes que fazem sons muito diferentes. Alguns parecem tudo menos sapos. Há uns que parecem bois a mugir, outros parecem pássaros a cantar, outros parecem pessoas a assobiar, outros parecem pica-paus a dar cabo de uma árvore. Eu sei lá, sons graves, sons agudos, sons mais contínuos, sons mais espaçados. E estes sons? Estes sons são característicos dos sapos parteiros. Em latim, alites obstetricans. Em castelhano, sapo parteiro. Em catalão, totil comú. Em francês, crapaud accoucheur. Em italiano, alite ostetrico. Em inglês, midwife toad. Os seus assobios são curtos, monocórdicos, fazem lembrar o som de uma flauta de uma nota apenas. Estes sons são feitos pelos machos dos sapos parteiros, que cantam assim para que as fêmeas saibam que estão prontos para o acasalamento. Na verdade, há duas espécies com um chamamento difícil de distinguir e um comportamento mais ou menos semelhante. O sapo parteiro ibérico, Alites cisternasi, que se reproduz apenas no outono, e o sapo parteiro comum, Alites obstetricans, que volta a acasalar e a chamar as fêmeas na primavera. O primeiro que ocorre apenas na Península Ibérica, encontra-se em Portugal, em quase todas as regiões a sul do Tejo e também no interior, centro e norte, com um núcleo importante nas terras mais quentes de Trás-os-Montes. O segundo, o sapo parteiro comum, presente em vários países europeus, pode ser observado principalmente nas serras do norte do país, mas também na Serra da Estrela, na Serra de Sintra e na Serra de São Mamede. É um sapo robusto e de pequeno porte, que não ultrapassa os 5,5 cm de comprimento. As fêmeas são um pouco maiores que os machos. A cabeça é relativamente larga e os olhos apresentam íris dourada e pupilas verticais fendiformes. Os tímpanos são visíveis e as glândulas parótidas pequenas. Apresentam uma coloração acinzentada na área da garganta e do peito. Na zona dorsal, a pele é parda e ligeiramente verrugosa, pontilhada de negro, castanho ou verde azeitona. A zona ventral é esbranquiçada. Os membros são curtos e robustos. Na época da reprodução, os machos cantam e são as fêmeas que escolhem os machos, pelo canto. Depois do acasalamento, os machos apanham os ovos, entre 40 e 60 ovos, com as patas traseiras e transportam-nos sobre o dorso ao longo de 3 semanas. É por isso que se chamam sapos parteiros. São geralmente noturnos, embora se possam observar indivíduos a cantar durante o dia, depois de uma tempestade ou durante o crepúsculo. Têm hábitos escavadores, enterrando-se com frequência. Suportam longos períodos de seca graças à sua elevada capacidade de absorver água através da pele. No entanto, em zonas muito quentes, estivam. O canto destes sapos é composto por uma única nota de curta duração, uns 125 milissegundos, tonal, ou seja, sem modulação de frequência, de uns 1025 Hz. E repetido em intervalos muito variáveis, de cerca de 3 segundos em média. Existe uma relação clara entre a temperatura corporal e a duração da chamada. Quanto maior a temperatura, menor a duração, de 234 milissegundos com 8 graus centígrados até 76 milissegundos com 18 graus centígrados. Também existe uma forte relação entre o tamanho corporal e a frequência espectral da chamada. Os machos maiores emitem chamadas mais graves, de 1662 Hz, machos com 43 mm, até 1035 Hz, machos com 42 mm. Ora, é caso para dizer, ainda bem que espreitámos pelo buraco. E embora agora já saibam tudo isto, não se deixem enganar. É que os sapos são predados por cobras de água e rapinas noturnas, mochos e corujas. E para atrair maior número de presas desta espécie, o mocho de orelhas, Otus scops, imita o chamamento dos sapos parteiros. Um feio sapo.